Começa agora com Leandro Amador. Os melhores ritmos vindos de toda a África. África Nova. É por isso. O povo sabe, o povo quer, e assim vamos passar. Come on, come on, vambora. Isto aqui é cultura, isto aqui é batida. Vai aguentar, é? Estou de volta, bem na onda, no ritmo e com muita força, cantando de novo para vocês, em forma, com forma, como Olá, muito boa tarde. Estou cá eu de novo para levar até si mais uma África Nova. Na semana passada não me foi possível fazer mais um programa África Nova. Desde já peço imensas desculpas por estar à espera de um programa e ele não ter aparecido aqui no seu servidor. Então, espero que todos estejam bem e para compensar o programa da semana passada, já iniciamos com um ritmo diferente, um ritmo que é pouco habitual passar aqui neste programa. Então hoje vamos ter um pouco mais de kuduro. E para trás já repararam que ficou um magnífico som e é assim que vamos continuar nos próximos minutos aqui no seu programa África Nova. Não vamos perder tempo porque o tempo é pouco para a música e se vamos falar ainda menos sobra para que você possa usufruir dos bons ritmos africanos. Então já sabe, está na companhia da Rádio Antena Web no Canal 2 e deste lado é Leandro Amador que vai levar a TC até muito próximo das 16 horas e 30 minutos mais uma África Nova. Então vamos ficar com mais ritmo, com muito mais kuduro. Vamos fazer mais com é nossa Angola. Angola dos Cotabue, que tem que fazer que tudo podem. Angola dos inocentes que na calçada morrem de fome. Angola que pro angolano é rica, é boa, é maravilhosa. Angola que pro angolano é só desgraça e o é vida caixa. Angola tu banga quebe, casas de praia, carros de luxo. Angola sucula, suata, estrada de buraco, casa sem teto. Angola que tem de tudo, que estende a mão e ajuda os outros. Angola que não tem nada, tá desgraçada, boa arrebentada. Boa Angola pro chinês, boa Angola pro português, boa Angola pro libanês, pro angolano, boa Angola pro senegalês, boa Angola pro inglês, boa Angola pro francês, pro angolano. É minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê. Angola do petróleo, do diamante e muita madeira. Angola do paludismo, febre e tifoide, muita diarreia. Angola do está no bolso, comem sozinho, muita ambição. Angola que é da gasosa, corrupção, tapa visão. Angola dos herdeiros que não faz nada e tem bué de massa. Angola do cotonesto que bumba bué e não vê nada. Angola das fezadas, bué de emprego pra mesmas pessoas. Angola da frustração, é só beber, roubar e matar. Boa Angola pro americano, boa Angola pro indiano, boa Angola pro maliano, pro angolano, boa Angola pro brasileiro, boa Angola pro nigeriano, boa Angola pro marroquino, pro angolano. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso sim trabalhar para Angola se melhorar. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso sim trabalhar para Angola se melhorar. Fé, esperança, orgulho. Angola do crescimento, do investimento, é só sucesso. Angola que está no gesso, sem água e luz, só retrocesso. Angola dos arrogantes, nariz em cima, tipo no... Angola cheia de poeira, bué de lixeira, até dá vergonha. Angola dos condomínios, engarrafamento e dor de cabeça. Angola que quando chove não há quem que não sofre baixa. Angola do bajulador, engraxador e sorriso podre. Angola dos aeroportos, revista mala, revista pobre. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê, é nos Angolê. É minha Angolê, é tu Angolê. É minha Angolê. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso sim trabalhar para Angola se melhorar. É preciso acreditar, é preciso não vacilar, é preciso sim trabalhar para Angola se melhorar. Esperança, orgulho. Angola dos anseios, do crescimento de uma nação. Angola dos bloqueios, do impedimento da geração. Angola dos corajosos, empreendedores, mente aberta. Angola dos invejosos, detratores, visão limitada. Angola da irrevista, muito sorriso, lindos cenários. Angola ecos e fatos, muito choro, tudo ao contrário. Angola do rico é rico, bué de conceitos com preconceito. Angola do pobre é pobre, que nasce pobre e que morre pobre. É minha Angolê, é tu Angolê, é minha Angolê. é do Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é do Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é do Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é do Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê, é minha Angolê, é do Angolê, é minha Angolê, é nossa Angolê. E o João Lopes na manchina. Como todos os microfones, o melhor capa tem. E o DJ Watado ali de irada. Homem que tá com mandar o cenário. Tá bem. Ali o Chula também tá ali de irada. O cenário é forte. Quem vier falar, vocês dizem só. Não sei quem é. Também não soubemos quem falou. Não soubemos quem gravou. Epa, vamos aí. E o próximo já curtiram. Epa, eu tenho que fazer. E agradar o pessoal. Aí, ó. É mesmo assim, como sempre, como todas, vamos subir. O homem famoso. Vai embora, vai, vai. O som pra valideirar, sou guarda da voz subir. Essa vida já atinaram, vão pegar o Não, Sinaí na coconação, coconação. E depois deste ritmo todo, este ritmo kuduro, espero que você esteja bem disposto e esteja a ficar contagiado com esta boa disposição musical aqui no canal 2 da Antena Web. E para que eu possa saber se está a gostar dos programas ou não, poderá fazê-lo para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Será um prazer receber um e-mail da sua parte a manifestar o agrado ou desagrado de algum aspecto deste programa musical. Para que eu possa mudar, claro, terei que ter a sua opinião, porque, como eu costumo dizer, o que está bem deixa-se ficar e o que está mal poderemos mudar para que você se sinta mais agradado de escutar os programas da Rádio Antena Web. Então, vamos à música, vamos a mais ritmo e, entretanto, também vamos ficar na companhia do Daniel Silva com a música Ma África para descansar um pouco deste kuduro que eu hoje proporcionei para levar até si um programa todo energético. Yeah. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. África Nova. Tens o sangue derramado sobre os 5 continentes e os teus filhos naufragados noutras terras, noutras gentes. Nos teus gritos há raízes a contar histórias ao mar, velhas feridas, cicatrizes com batuques a chamar. Mamã África, Mamã África, Mamã África, oh Mamã África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Tuas lágrimas são rio que te nascem das entranhas, e o futuro é um desafio que eu aposto que tu ganhas. Este canto de que eu faço o caminho de regresso é a voz do meu abraço aos irmãos que eu não conheço. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. Mamãe África, Mamãe África, Mamãe África, oh Mamãe África, vem pegar-me ao colo, vem chamar-me filho, vem dizer quem sou. E então vamos agora mais uma música e vamos partir para os anúncios publicitários. E para que nós possamos partir para os anúncios alegres e bem dispostos, vamos ficar na companhia do Gabi Fernandes com a música S Maneira. E esta música endereço a todos aqueles que ouvem assiduamente o programa África Nova. Sei de antemão que a Renata Viana de Aveiro e a sua amiga Ana Lúcia Almeida, duas amigas e amigas do programa África Nova. Sei também que a Sandra, lá do norte do país, também escuta este programa, e então para ela um beijinho também. E para todos aqueles que entretanto também não mandaram o seu feedback, também podem dizer simplesmente: eu também ouço o África Nova. E quem sabe, um cumprimento especial para todos vocês que estão aí caladinhos, sossegadinhos, e que também não precisam de falar. Precisam simplesmente de mandar um e-mail para amador.leandro@gmail.com ou para o e-mail geral da Rádio Antena Web. Para isso poderá clicar no site www.radioantenaweb.info. E já sabe, tudo o que você quiser manifestar, de bom ou de mau, nós estaremos prontos a ouvi-lo e a ler o seu e-mail e a dar-lhe a resposta correta e afirmativa e os agradecimentos por nos solicitar alguma mudança ou não. Então, para todos, um forte abraço e vamos ao Gabi Fernandes e depois vamos à publicidade. Giração, o espaço dedicado à música portuguesa.

acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existe amor. Tudo acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existe amor. Tudo acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existe amor. Tudo acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existe amor. Tudo acabado. O nosso amor está acabado. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto existe amor. Renovo as minhas saudações a todos e por isso a todos que estão na sintonia do Canal 2 da Antena Web, um bem-aja. E conto consigo até muito próximo das 16 horas e 30 minutos. Então começamos este programa e entretanto também mudamos as agulhas ao nosso programa e agora estamos em ritmo de kizomba, aquele ritmo que você também tanto adora. E de forma suave ficamos com o Marley One com a música História de Amor. E vamos ficar agora com os Irmãos Verdade com a música Tão Sozinho. E depois vamos ficar com a dança do Tiriri. Quem é que não se lembra desta dança do Tiriri? Claro, eu bem sabia que você adorava e estava mesmo à espera de recordar essa dança do Tiriri. Então vamos à música para, entretanto, recordar a dança do Tiriri. Eu não quero mais sofrer. somos espeta faca, mata faca, cheita faca. Eu é. E agora, depois da dança do Tiriri, vamos ficar também com uma música conhecida de muitos de vocês. Vamos ficar com aquela música que foi um sucesso do brasileiro Céu Jorge, e ele cantava É Isso Aí. E então, agora vamos a isso, mas em ritmo de kizomba, claro. E depois vamos ficar com os Sound Sister, uma música gata agressiva, mais um kuduro para você desfrutar de por aí neste sábado à tarde. Então, um beijo a todos e obrigado por estar na nossa sintonia. Os passos vão isso aí. Quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, a quem não saiba dizer a verdade, é isso aí. Joelho tá corrido e vos ponho na fila. Eu gosto de deixar comentar o meu futuro. aqui, eu é. Meu kuduro pra ali, eu é. Mexe o bumbo no ar e dança kuduro e grita viva! Kuduro pra aqui, eu é. Meu kuduro pra ali, é lá. Mexe o bumbo no ar e dança kuduro e grita viva! Kuduro pra aqui, eu é. Meu kuduro pra ali, é lá. Mexe o bumbo no ar e dança kuduro e grita viva! Mas kuduro com postura, mas tem espaço que eu grita. Que se vem mesmo fera, é pior que uma bomba tipa. Por isso o people grita viva. Hoje eu canto e vou sentar no tempo. A chavala apanhou no canto, disseram que eu acabei. Por causa do tempo parado, confirma ali, Tony amado. No futuro eu sou a mais velha, que nunca fica de joelho. Com o vídeo e vos ponho na fila, eu gosto de deixar comentário. No futuro bati no cenário, confirmou, Tony amado. Na maior, cada no meio que eu sempre espantou. Não duvido, vou te dar o show, se és que nunca podes dar o gol. Foi um prazer estar aqui na sua companhia e por isso dois, oito dias estarei aqui de novo para levar até si mais um programa África Nova. Por isso, conto consigo aí no mesmo sítio e no mesmo horário de sempre. Até lá, um bom resto de fim de semana e uma boa semana, se Deus quiser.